3601, solicita Prode Motiva. Recife, frequência 1251. 251, bom dia. Bom dia, Salvador. Ocean Air 6251, informação Foxtrot, atualização. Barulho. Ocean Air 251, Foxtrot, confere, autoridade Serra Bravo, Golf Romeo, nível 360, via pêndulo 10 até Taubaté. Saída da El Leda Motiva. Decolagem pista 10, curva direita. Transponder 5166, controle Salvador 120-8. Autorizado, Guarulhos 360, vamos decolar da 10, curva direita da El Leda Motiva, uniforme Zulu 10, Taubaté. 5166, 120-8. Correto, chame pronto para o estacionamento 6251. Até Moreno, estamos lá. Alfa 6 Vitor, Chateau, não tem claro. Alô, Salvador, bom dia, tá 3171, formação Foxtrot, autorização Guarulhos. 3171, 271, informação Foxtrot Confere, autorizado Serra Bravo Golf Romeo, nível 300. Via Peso 1, 0 a total da terra. Saída da El, Leda Mótica. Decolagem Pistão 0, curva direita. Transponder 5172, controle Salvador 120.8. Autorizado Guarulhos, 300, Pesolo 10, Salpaté. Decola da 10, curva direita, da El, Leda Mótiva. 5172, transponder, 1208, controle. Correto, chama o próximo estacionamento, está 3171. Chama. Autorizado até a saída do Pátio 3, chama para ingresso Pátio 1 Alfa, X-Ray Vito. X-Ray Vitor, na escuta. Ok, mantenha a posição, ok, mantenha a posição. Aeronave do Gate 5 vai iniciar reboque agora. Tem um X-Ray Vitor? Deixando a MD51 não autorizado, Gate 5, chame táxi. confirme cancelamento portal 612 até 3171. Autorizado, chame táxi, 3171. Aí, chama táxi. Minha 251, não poderia repetir a informação, a mensagem veio muito baixa e cortada. É para o táxi com 147 a bordo, 5 horas, com... Meu Xené 251, no táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via Bate 1 e táxi Índia. Ponto de espera 2-1-1-8-95, KNH 1-0 no 8. Táxi 241, é 251. Alta de proibido, autorizado para seguir até a saída do Pátio 3. Aguarde para ingresso Pátio 1. Salvador, Canaé, 6251, pronto. 6251, bom dia. A linha decola, pistona 0, vento no 60 graus, 89. Linha decola, 6251. Pistona 06, autorizado, Serra Brás, Bravo Eco, nível 260, via Pozilu 20, sei conforme rota. Saída Momo, transição Nenim. Decolagem pistona 0, curva à esquerda. Transponder 5404, controle Salvador, 120-8. Para mim, o cotejamento correto já passou pelo B. Estou em caracionamento táxi, Unip 061-18-95, KNH-108. Mantenha a posição e aguarde. Ascono, decolou os 38. Controle 120, decimal 8. 208. Controle Salvador, Salé, 6251. Contato radar, suba 360 via da El. 360 via da El, solicita a letra. Sete-uno, 224 PLB, 420, alterna Galeão. São 3-1, 7-1, táxi aprovado, da ponta de espera da pista no 0, via 7-1, táxi Índia, ponta de espera, torre 18, décima 95, QNH no 0, no 8. Bate-1, Índia, até o ponto de espera da 1-0, 18-95, a torre, meio 18, ajuste, 3-1, 7-1. Confex 3 Vitor, autorizado prosseguir até o gate 3. Salvador, bom dia, tá 3171, ponto espera no 0, pronto. Bom dia, tá 3171, linha e decola, pistão no 0, vento no 50 graus com 7 nós. Ainda é 4-0, 3-1-7-1. Pântano 71, decolou os 44, controle no 208. Olha o 208. Controle da 31, 71. O 71 no contato radar, suba ao nível 300 e adaio. Contato radar para o 300, direto Lenda? Autorizado. Autorizado Lenda. Gente, autorizado Lenda. Xané, chame o centro Recife em 1251. 62. Controle está 3171. Possível. Possibilidade de gentileza de coordenar pela de Motiva. Centro Recife 1251. 251, bom dia, obrigado. Autorizado acionamento Olimpo 06 para o táxi, chame a torre 1895. O Olimpo 06 está autorizado a alinhar via pista. Reporte quando pronto para decolagem.